retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhores ouvintes. Hoje é dia 18 de setembro, estamos aqui reunidos novamente. Bom dia, André, na mesa de som, beleza? Então, eu queria aproveitar e agradecer a dona Fátima e a dona Elisa pelas palavras de carinho dessa semana, devido à semana passada, que eu perguntei se eu estava fazendo do começo, meio e fim das minhas histórias. E elas disseram que eu estou tão quase bom quanto a doutora Mônica, né? Mas mesmo assim é carinho. Quem vos fala aqui é Miguel Ferrari, eu sou biofísico e psicólogo. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Aqui é Mônica, eu sou dentista, trabalho voltada para um trabalho de desintoxicação do paciente e visando retornar esse paciente ao equilíbrio. Pratico uma odontologia natural e sou esposa do Dr. Miguel. E agora, hoje, eu vou passar para vocês mais um item, eu acredito que seja o último item da nossa dieta de desintoxicação branda, baseada no ciclo biológico. Eu já passei nos nossos últimos encontros, hoje é o 12º encontro, todos os itens, quase todos os itens dessa dieta. E hoje é o item final, que é introduzir um lanche antes de dormir. Um lanche que pode ser por volta das 10 horas da noite, se você desejar, ouvinte. Se você estiver com fome, se já não estiver dormindo. Esse lanche pode ser um sanduíche de pão integral, pode ser um bolo integral, pode ser uma xícara de chá ou uma xícara de café com leite. E assim termina finaliza a nossa dieta de desintoxicação branda. E aí eu vou repetir todos os itens de uma maneira resumida para quem não pegou algum ou para quem não pegou nenhum. E vou passar para vocês de uma maneira simples e resumida do que se trata essa dieta. Então, ao acordar, 2 copos de água em jejum. Primeiro de tudo, 2 copos de água em jejum. Depois, 2 unidades de castanha do Pará. Tem que ser castanha do Pará. Não pode ser amendoim, nem castanha de caju, nem outra castanha. Castanha do Pará. Ela contém muito selênio e ajuda na desintoxicação do seu organismo, que é o propósito dessa dieta. Após a castanha do Pará, 1 fruta ou 1 copo de suco de fruta natural. Se você é mulher e está com problemas com menopausa, pode acrescentar nesse suco de fruta 1 colher de sopa de farinha de semente de linhaça. Se não, pode colocar a fruta que você gosta, misturar frutas e tomar esse suco. Se ainda tiver fome, depois da castanha do Pará e do suco, pode tomar o seu café da manhã que você está acostumado. Café com leite, sanduíche, cereal, o que você estiver habituado. Por volta das 10h30 da manhã, 1 xícara de chá ou 1 copo de água. E até o meio-dia, você deve tomar 4 copos de água. Aí, na hora do almoço, iniciar sempre com uma salada de vegetais ou legumes crus. Isso é muito importante. Nunca começar pelo alimento quente. Iniciar sempre com os legumes ou verduras cruas. Um prato de sobremesa é a quantidade. Depois, pode fazer um prato raso, colocando arroz integral, colocando cereais, ervilha, feijão, legumes cozidos e pode escolher uma carne ou uma massa. A sobremesa, você pode escolher um doce caseiro ou uma fruta. por volta das 4h30, 3h30, você faz o seu lanche, que pode ser um copo de suco, um pedaço de bolo ou um sanduíche de pão integral. O jantar, semelhante ao almoço, e não deve ultrapassar o horário das 8 horas da noite. E depois, esse último item que eu passei, que é o lanche por volta das 10 horas da noite, se você estiver com fome, se quiser. Então, essa dieta, ouvinte, é praticamente, para você lembrar de todos os itens, pense assim, evite os laticínios, evite as farinhas brancas e o açúcar branco. Introduza na sua alimentação os integrais, farinha integral, farinha de trigo integral, arroz integral, açúcar mascavo ou açúcar demerara, evite o açúcar branco e introduza o sal marinho, evite o sal refinado. Quando essa água que eu falei, até o meio-dia, 4 copos de água, e até o fim do dia, mais 4, é baseado num peso médio da população, por volta de 70 quilos. Se você quiser fazer a sua conta individualizada, multiplica o seu peso por 30 gramas por quilo de peso. Desculpe, 30 ml por quilo de peso. Então, se você tiver por volta de 70 quilos, você vai ingerir 2 litros e 100 de água, mais ou menos. E assim você faz a sua conta. O dia todo tem que tomar essa água, para que o seu rim funcione bem e desintoxique o seu organismo. Todas essas frutas e legumes, de preferência, orgânicos, ou de uma agricultura natural, ou da sua própria horta, que nos próximos encontros eu vou ensinar a fazer essa horta orgânica dentro de casa. Então é isso. Espero que vocês consigam fazer e aos poucos consigam fazer essa desintoxicação. Agora vou passar para o Dr. Miguel, que hoje nesse nosso encontro vai falar um pouco sobre AIDS. Obrigada. Nossa, quer dizer que dos próximos programas vai ser tudo seu para falar sobre toda essa horta, como produzir, né? Então aí você vai falar tudo. Então eu vou começar introduzindo o programa e daí você fala o programa o resto. Não, brincadeira. Pode falar. Pode ser. Bom, quem quiser saber mais sobre essa dieta de desintoxicação, pode ligar para a gente no 3081-0829 ou pode olhar no site, né? Nós pretendemos colocar isso aí no site, né? Isso. A partir da semana que vem, como eu terminei hoje de passar a dieta, ela já vai estar no nosso site, no item alimentação. Ótimo. E o nosso site é www.clinicaos5pilares.com.br. Repetindo, www.clinicaos5pilares.com.br. E o 5 não é numeral, é escrita, tudo uma palavra só, Clínica Os 5 Pilares. Muito bem, hoje nós vamos falar então de um assunto polêmico e um tanto quanto angustiante, que é a AIDS, né? Como a biofísica trata da AIDS, né? Porque nós somos aqui biofísicos e não trabalhamos com a parte alopática, né? Não temos nada de alopatia, né? Que é a bioquímica. Aí eu vou então começar contando uma história do Dr. Roberto Giraldo. O Dr. Roberto Giraldo é um imunologista, muito estudioso sobre a AIDS. Ele se formou na Colômbia, foi fazer doutorado na Inglaterra, e no momento que ele estava fazendo doutorado na Inglaterra, iniciou-se a AIDS, começou o boom da AIDS lá na década de 1980. Então, a primeira coisa que aconteceu foi AIDS na África. Então, todo mundo correu para a África, inclusive ele, que estava fazendo lá o seu trabalho sobre imunologia. Então, ele verificou que as pessoas que tinham AIDS na África normalmente eram subnutridos e tinham grandes problemas psicológicos. Quais eram os problemas psicológicos? Falta de esperança, depressão, tinha má vontade com a vida, né? E a nutrição, que a gente já sabe que era um problema gravíssimo. Para agravar tudo isso, tinha também o problema com os laboratórios. O que acontece? Os laboratórios, eles fazem um desenvolvimento de uma droga nova, de um remédio novo, E daí, e primeiro no papel, depois eles fazem as experiências. E depois eles fazem as experiências no que chama de cobaia, que são pequenos ratinhos, né? Aí verifica que tudo está funcionando muito bem. Então, quando ele vai introduzir essa droga no mercado, eles têm que passar para as pessoas. Como é que vai fazer e fazer os testes nas pessoas? Então, normalmente, os laboratórios, por serem muito altruístas, eles levam para a África, onde tem muita dificuldade, muitas doenças, né? E aí eles levam lá na África, onde as pessoas não têm dinheiro para pagar, também é pobreza muito grande. Então eles podem introduzir e verificar o que acontece. E aí, de repente, a droga não dá certo. Por algum motivo, acontece outros efeitos colaterais ou qualquer coisa, então eles retiram a droga. Retiram a droga e fazem reformulação. E depois passam a droga de novo para a África. E assim fica, por exemplo, um remédio para dor de cabeça entra e sai umas 3, 4 vezes, sei lá quantas vezes, para até acertar. Mas com isso a pessoa vai se intoxicando lá na África, né? Então esse excesso de toxinas também que ocorreu na África acarretou junto com a desnutrição, junto com a parte psicológica, o sistema imunológico das pessoas caíram. Então ele estudou isso, o Dr. Roberto Giraldo, e verificou que estava mais indo para essa direção. Muito bem, logo depois aconteceu um boom de AIDS no Chile, e justamente numa comunidade de mulheres, e não na comunidade de homens, nem de homens que são os homossexuais, que seriam as comunidades mais... é possível de conseguir ter AIDS, né? Quer dizer, é uma comunidade de risco. Então, as mulheres começaram a ter AIDS no Chile. Ele foi para o Chile correndo, o Dr. Giraldo, para estudar isso. E aí ele chegou à conclusão que o problema era o fato das mulheres elas iam nas plantações e pegavam e passavam pesticida e o agrotóxico para as novas uvas que estavam sendo plantadas no Chile para fazer o novo vinho, né? Então era um novo vinho que inclusive já saiu aqui no mercado. E essas uvas tinham que passar muito pesticida e as mulheres é que faziam. Então as mulheres começavam a ficar intoxicadas e as mulheres começaram a ficar idéticas e os homens não. Então quebrou um monte de casamento aí, né? Porque todo o homem pensava que a mulher estava pulando a cerca, que falavam que a AIDS pega-se principalmente por relações sexuais, o que não é verdade, tá? Mas existe essa possibilidade, mas não é a verdade que só pega por relação sexual. E aí foi então que o Dr. Giraldo estudou isso daí e verificou essa intoxicação. Nesse interim começou o mesmo problema na Colômbia. A Colômbia, as mulheres começaram a ficar idéticas. E por que que ficavam idéticas? Porque eles estavam fazendo um desenvolvimento daquelas rosas colombianas, dos que vocês devem conhecer, aquelas rosas maiores, enormes, né? E aí também novos pesticidas, novos agrotóxicos, novos toxicações, e as mulheres é que cuidavam das plantações. Novamente, coincidentemente, tanto no Chile quanto na Colômbia aconteciam os mesmos problemas. Então, o Dr. Giraldo escreveu um livro fantástico chamado AIDS e Agentes Estressantes, tá? É da editora Proton Editora Limitada. E aí ele fala nesse livro qual é a causa da AIDS. Eu vou ler rapidamente. Os agentes estressantes imunológicos de origem química, tais como as drogas psicoativas, as drogas tipo maconha, cocaína, etc., os medicamentos, os pesticidas, os resíduos industriais e os medicamentos antirretrovirais, os de origem física, que são os agentes estressantes imunológicos, tá, que eu estou falando. Tem o de química, agente químico, agente físico, que agora eu vou falar, tais como radiações, ionizantes, os campos eletromagnéticos, de origem biológica, tais como o sangue, o fator de coagulação não purificado, as infecções, as parasitoses, o semi-humano, que é aí que tem a relação sexual que passa um pouco a AIDS, os de origem mental, tais como ansiedade, a depressão, o pânico, e os de origem nutricional, tais como a subnutrição, as avitaminoses, quer dizer, a falta de vitamina, e a obesidade, são os agentes geradores, causadores da síndrome de imunodeficiência adquirida ou AIDS, e não simples cofatores do HIV, como se tentou fazer nos crer. Tá? Esses aqui, agentes estressantes, é que causam a AIDS, né? E aí, como é que é testado? Ele, no seu próprio livro, né, Dr. Roberto Giraldo, no livro fala: os testes utilizados com maior frequência para o diagnóstico do que se conhece como infecção por HIV são os testes de ELISA ou os testes de triagem, o Western Blot, ou teste confirmatório, ou a PCR, teste de carga viral. Esses são os testes que normalmente se faz para a identificação das pessoas que possuem AIDS, né? E temos os tratamentos. Então, nós falamos um pouquinho de onde que vem a AIDS, como que vem. Nós falamos um pouco de como é testado para você saber se tem AIDS ou não. Porém, muitas vezes o teste positivo não necessariamente é real, né? Então você pode fazer de novo, deve-se fazer muitas vezes esses testes. Tem os testes de CD4, que daí a gente verifica também a queda do CD4. Isso daí são as formas da gente verificar o problema. Muito bem, como tratamos? Nós fazemos a desintoxicação e a estimulação do sistema imunológico intoxicado e debilitado. Pode ser obtidos com o uso de quelantes, antioxidantes, dietas desintoxicantes, jejuns e com o uso de vitaminas do complexo B, fatores de crescimento, linfocinas e acupuntura e organoterapia, bem como a transmissão invertida, que é a transmissão através de frequências invertidas. Como é que é feito isso na biofísica? A gente tem um aparelho, né, de biorressonância, onde o paciente vai até esse aparelho, recebe ali dois bastões, pisa em duas placas, e daí o aparelho recebe a frequência do paciente. Então o aparelho recebe como se fosse gravar num computador a frequência total do paciente. Então corre um programa e esse programa da máquina vai absorvendo essa frequência. Então o que a máquina absorve? Ela absorve uma frequência harmônica, que é o que, por exemplo, vocês estão ouvindo agora. Seus ouvintes estão ouvindo aqui a minha voz e tudo mais. Essa é uma frequência harmônica. Agora, se vocês desintonizarem um pouquinho o seu rádio, se a coisa for um pouquinho para lá, o que que vocês vão ouvir? Vocês vão ouvir a minha voz e mais... Que é isso daí, é um desarmônico, né? Então, se você fizer chainho, eu falando aqui, você vai ver que é meio esquisito, fica harmônico com desarmônico. Dentro do nosso corpo, acontece a mesma coisa. Nós temos frequências harmônicas, que é essa voz e essa música de fundo que vocês estão ouvindo, mas frequências desarmônicas, que são as causadoras dos desequilíbrios, ou a pessoa ficando doente, certo? Então, quer dizer, aí a pessoa ficando doente, ela tem aquele monte de chiados, né, que eu acabei de fazer. Não sei se estão ouvindo, tá? Esses são os chiados, os desarmônicos. Então, o que a gente tem que fazer é filtrar. A gente filtra, a gente puxa todas as frequências, analisa as frequências, é como se voltasse o dial do seu rádio para a sintonia 95.7 aqui da Mundial certinho, e não 95.9 ou 96, que daí dá chiado. Talvez até vocês ouçam a mesma voz, a mesma fala, mas dá chiado, entendeu? Então é a mesma coisa, é o filtro. Então o filtro nosso é... Vai filtrando e vai tirando essas desarmônicas. E estando essas desarmônicas filtradas, a gente cancela. E cancelando, a gente transfere a mesma frequência de volta para o paciente. Então o paciente gasta 10 minutos enviando a informação interna dele, com todos esses problemas dentro do seu corpo, né, com todas essas AIDS, assim, para o aparelho filtra e passa 40 minutos enviando de novo a mesma informação, totalmente filtrada, com alta potência. Isso significa que a pessoa recebe como ela deveria ser, no equilíbrio. E tantas vezes, quanto a gente for fazer essas aplicações, faz com que o paciente termine com os vírus, as toxinas e tudo mais que estão dentro dele, e ele entra em estado de saúde novamente. Então, Miguel, por favor, resumidamente, fale novamente quais são as principais causas do HIV, do HIV positivo. Resumidamente, assim, só para o ouvinte se posicionar. Então, as principais causas são as toxinas. E são as toxinas biológicas, as toxinas químicas, as toxinas físicas e as toxinas mentais. Quais são elas? As toxinas mentais: depressão, má vontade com a vida, infelicidade, sem perspectiva, a pessoa sem perspectiva. Essas emoções causam as toxinas internas. Internas. E a outra? A outra seria as toxinas físicas: radiações, ionizantes, problemas de outras, por exemplo, celular, computador, essas coisas todas, irradia produtos, frequências para a gente que são ionizantes, né? Então são toxinas físicas. Que é a geopatia. Geopatia. Depois nós temos a biológica, que são as diversas viroses, né? Hepatite, as herpes, as bactérias, muitas infecções que a pessoa tem por repetição. Então ela tem esse fator biológico dentro dela, que também deprime o sistema imunológico e que também faz o desequilíbrio, né? E por que há essa incidência maior entre os homossexuais? Essa incidência maior entre os homossexuais, que é o que se parece mais, mas não é uma realidade. Eu questiono essa realidade, porque eu tenho visto no meu consultório muita coisa diferente disso. É porque o homossexual tem o problema do sêmen, que por acaso não está no lugar certo, devido às relações anais. O sêmen, né, no ânus, ele é um agente estressor, ele é um agente que faz com que o sistema imunológico combata. O sêmen, no caso da vagina, não é. Ele é para crescimento, ele é para desenvolvimento, ele é para reprodução. Então, não é considerado um problema. Tá? Então, isso daí é o sêmen. E depois, por isso que aparece. Então, parece porque eles são mais deprimidos, eles têm esse problema de nutrição muitas vezes, tem o problema de químico, né? Então, nós temos esses tratamentos. E esses tratamentos que nós já fazemos desde 1992, já tratei mais de 50 pacientes. E hoje eu tenho, hoje, em tratamento, duas mulheres, né, no qual os maridos não são aidéticos, né, e uma delas tem criança, inclusive, e também não é aidético. E dois homens tratando. E todos eles, o CD4 está subindo, está tudo crescendo, eles estão melhores, acho que estão melhores que eu hoje, Mia, de saúde, devido a esse tratamento constante que nós temos feito para os aidéticos, né? Se vocês quiserem mais informações, pode ligar para o 3081-0829, 3081-0829, que é o telefone da nossa clínica, porque nós já estamos terminando o nosso programa de hoje, né? E aí vocês podem ligar, porque agora eu vou, mas liga na segunda-feira, porque eu vou agora fazer uma palestra, né? Então não vou estar lá nesse sábado. Então, um bom fim de semana para vocês, e aqui despeço e deixo a doutora Mônica se despedir também. Então, ouvintes, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Indicativo.